10h17 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e você sabe que o trânsito é um dos motivos, um dos fatores de maior estresse por parte do morador aqui de Foz do Iguaçu. Não que tenhamos um trânsito de metrópole, como é o caso de Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, até mesmo cidades de menor porte como Londrina e Maringá, aqui no estado do Paraná, mas o trânsito de Foz do Iguaçu dá muita dor de cabeça para quem circula por aqui. Temos motoristas do Paraguai e da Argentina, motoristas de outras cidades, enfim, Foz é um polo que concentra condutores de todas as partes do continente, literalmente. Volta e meia vemos carros uruguaios, chilenos, bolivianos circulando aqui pela cidade de Foz do Iguaçu, e num cenário como esse, digamos, espera-se um número grande de multas, até devido a essas circunstâncias. Eu vou conversar aqui neste momento com a Marta Matikevics, ela que é chefe da 16ª Ciretran aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Marta. Bom dia, Guilherme. Tivemos no ano passado, ano de 2013, 32 mil multas por excesso de velocidade e 4 mil por embriaguez aqui na região de Foz do Iguaçu. Esses números estão certos? Não, Guilherme. 32 multas são de excesso de velocidade, sim, mas de embriaguez foram 421, não 4 mil. Com relação às principais infrações no trânsito aqui na cidade de Foz do Iguaçu, o que é que nós verificamos com relação a notificações feitas pela Ciretran, pelo órgão, pelo Detran? Então, as multas, elas abrangem as multas feitas pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal, no âmbito do Estado e Municipal, né? Em Foz do Iguaçu foram mais de 114 mil multas. Em todo o Paraná foram cerca de 3 milhões de infrações. Então, se nós compararmos com a frota aumentou 6% em relação ao ano 2012. Já o aumento de infrações, ela passou de 14%. Então, bem maior que o aumento da frota, né? Isso mostra que o condutor está cada dia mais fazendo infrações de trânsito, apesar da fiscalização de trânsito, de radares eletrônicos estar presente em muitos municípios, mas ele não consegue pegar todas as infrações que os condutores cometem. Mesmo assim, atingiu uma marca de 3 milhões de infrações feitas no ano de 2013. Pois é, e realmente, levando em consideração que o Paraná é um estado que tem 10 milhões de habitantes, essa marca aí de 3 milhões de infrações no estado é algo, para não dizer, pavoroso com relação à comparação mesmo com a população aqui do estado, levando-se em conta também que nem todos dos habitantes aqui do estado possuem este direito de dirigir. Tivemos carteiras cassadas aqui no município de Foz do Iguaçu também. Como é que está essa situação? Porque nós sabemos que, por exemplo, houve um grande número de emissão de carteiras no ano passado. Houve também um número significativo de cassações, perda de direito de dirigir aqui na cidade? Eu não tenho o número aqui agora, Guilherme, mas devido à quantidade de multas, porque a multa não é somente o valor dela ser paga, a questão financeira, tem a pontuação da carteira também, né? E a legislação de trânsito, com a resolução 404, que ano passado entrou em vigor, ela está mais, vamos dizer assim, pegando no pé do condutor, né? Às vezes ele cometia uma infração em nome que o veículo estava registrado no nome da mãe, da avó, que não tinha, por exemplo, uma CNH, ele ficava isento da pontuação. Hoje, a resolução 404 permite que o Detran aplique a multa por, se ela não apresentar o condutor, ela receber uma notificação de dirigir sem possuir CNH. Então, assim, a cada dia mais, o sistema está tentando fragar essas irregularidades do proprietário de veículo, que tenta se isentar da pontuação, né? E olha, a gente observa, por exemplo, aqui no trânsito de Foz do Iguaçu, que seta é artigo de luxo. É raro o motorista que sinaliza na hora de fazer uma conversão. Volta e meia na Avenida Paraná, inclusive ali na própria, em frente à própria Ciretran, mesmo existindo o obstáculo ali, a gente vê motociclistas, enfim, motoristas fazendo barbaridades no trânsito aqui da cidade. A punição, ela existe, tanto financeira como também a questão dos pontos na carteira. O que é que você avalia que falta, Marta, para que tenhamos um trânsito mais seguro, não só na nossa região, mas, enfim, no país como um todo, já que o Brasil é um dos países mais violentos em matéria de trânsito? Na verdade, o condutor, ele tem que conscientizar que o veículo é um meio de locomoção e que ele tem que respeitar as regras de trânsito, não apenas por questões financeiras, por pontuação na CNH, Porque isso com dinheiro se paga, ele tem uma pontuação, tem uma suspensão, uma cassação na carteira dele, e ele vai cumprir. O problema é a vida, né? A vida não tem preço. Então, ele tem que estar atento às legislações de trânsito, porque quando, por exemplo, o órgão de trânsito coloca uma restrição de velocidade num local, não é por mero luxo, é porque ele houve um estudo, por que que aquela velocidade tem que ser, ela tem que ser a 60 km por hora, por exemplo. Então, não é por artigo de luxo, e sim porque houve um estudo e que, por exemplo, num caso de necessidade, ele pode frear com segurança. E que se ele estiver acima da velocidade permitida, pode acontecer algum acidente, algum atropelamento, e pode, nesse caso, pagar até com a própria vida, né? Pois é, tudo passa realmente pelo fator humano, a pessoa ter consciência quanto a esses assuntos. Com relação até à capacitação desses condutores, a gente observa que nos últimos anos vem sendo aumentada a exigência na questão das autoescolas. Inclusive, existe toda uma discussão em nível nacional sobre o uso de simuladores de direção ou não. Enfim, é algo que está sendo debatido, inclusive lá no âmbito do Congresso Nacional. Essa carga horária que se tem hoje com relação a aulas teóricas, práticas, como é que você avalia? Ela é suficiente para formar um condutor mais capacitado e também mais consciente? É, o que o DETRAN exige das autoescolas e dos condutores é através de uma determinação de legislação federal, né? Então, antigamente, a aula teórica, por exemplo, que ele tinha que assistir na autoescola, era 30 horas aula. Depois aumentou para 45 horas aula. E ainda isso, pelo jeito, não está sendo suficiente para que tenha condutores que respeitem a legislação de trânsito. Porém, a legislação de trânsito, a autoescola, quando fornece os cursos de formação, é apenas para saber dirigir. Então, o que o condutor tem que ter consciência é de respeitar a legislação de trânsito. Porque muitas vezes as pessoas sabem que está fazendo errado, mas ela acaba fazendo errado, mas consciente. Então, ela tem que ter um outro entendimento que tem que respeitar a legislação de trânsito, para não somente em questões financeiras, como eu disse anteriormente, mas questão de segurança no trânsito, né? E isso vai de cada pessoa, isso também envolve um pouco a educação, que vem de berço, não apenas a autoescola não vai poder ensinar exatamente somente isso e mudar totalmente o comportamento do condutor, né? Exatamente. Você tem trabalhado com educação de trânsito, por exemplo, os cursos de reciclagem no DETRAN fala muito em direção defensiva, relacionamento interpessoal, porque às vezes o condutor está com pressa na rua, ele acha que ele tem todo o direito de seguir na frente dos demais porque ele está com pressa. Mas o trânsito, ele é coletivo, ele não é particular, né? Então tem que ter esse relacionamento interpessoal até dentro do trânsito, respeitar os limites, né, imposto pela legislação de trânsito e também o uso do bom senso, né? Principalmente bom senso é realmente algo chave quando falamos para a questão da segurança no trânsito. Marta Matkiewicz, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Eu que agradeço, Guilherme. Estamos sempre à disposição para alertar os condutores, principalmente quando se trata de infrações e que coloquem em risco a vida. Porque o Código de Trânsito, ele é formado com a prioridade de salvar as vidas, né?